26 anos, de clima tenso, lamento, cheio de sofrimento, sem o conto no bolso, pagando veneno, já faz um tempo uma cara, uns anos atrás, porque hoje, meu artigo é o 12, tô montado, tô conceituado no crime, minha lei tá na bala, no ferro, que cospe 20, uma pá de calibre, pano de shopping, uma areia socada no pé, só Nike Shocks. Uma vida bela com uma pá de inimigo, nesse naipe, nesse estilo é difícil de amigo, é só perigo, mas aí, tô ligeiro, com os pilantra que quer ratear meu dinheiro, sempre correndo pelo certo, sem pilantrar, pra não ver os militar invadindo meu lar, mas sempre tem alguém que cola pra extorquir, tipo, onda civil que tá sempre por aqui, mas aí, ó, Cipan, até liga a goma dele, Parque Paulistano, Travessa Oliveira Freire, só que na próxima não passa batido, vai sentir a caroçada da minha 9mm, se passa e moscar, morre dentro de casa, vai descer 7 palmos, porque trincou com a máfia, vou fazer que nem fiz, com o safado ali de baixo, comeu baseada, até morrer engasgado, devedor e cagueta, passa mal na biqueira, perde o globo ocular, na chave de fenda, é, até parece, festa de quermesse, cliente noite e dia, não sobe 10. A firma tá 1000 volts, 50 funcionários, 2 turnos, 25 parceiro pra cada horário. Quando os vermes capota, algum aliado, tem comércio fechado, PM baleado, é o poder paralelo, criado pela fome. O que o noia consome me faz super-homem, com status, puta, artigo de ouro, o herói de carne e osso pros moleque do morro. Foda-se o governo, pau no cu do Alckmin, que ao invés de escola, faz presídio pra mim. Aí, clima estranho, o ar tá sinistro, já tem um tempo que tem alguém me seguindo, mó vacilo, tô fugindo, sentindo a biqueira, na intenção de poder catar minha B. Esses cu vão me querer, me arrastar de qualquer jeito, na pioiagem pra fazer os acertos. Caralho, me fecharam na entrada do morro, dessa vez não tem acerto. Vou abrir mas é, fogo. Tá fugindo de mim? Aí dessa vez não vai ter acerto porra nenhuma. Ah não? Mano. Então vai. Caralho, chama o resgate, chama o resgate. A menina já vou chamar, já. Jesus. Salve Gilberto, a cena é o seguinte, rapaz. Derrubaram o mano nosso aqui no morro, o barato é inflamado. Desenvolta as ferramentas que o sumário vai ser louco. Tá envolvido? Isso mesmo, rapaz, todo o seu aguardo. Liga os mano. Você sai desse jeito. Quem é, mano? É nóia, mano. Não, mano, manda lá, não tá falando quebrada, rapaz. Qual o filho da dona Maria, mano? Por favor, afasta, afasta, dá licença, dá licença. Por favor, deixa ele passar, deixa ele passar. Vai, vai, afasta, afasta, afasta. Pelo amor de Deus, acorda minha mãe. Já tá vindo, já tá vindo. Vai ter que mobilizar, hein? Sim, mano, a mãe dele aí, ó. Vai, mano, deixa ela passar, deixa ela passar. Meu filho, não, meu filho. Embaçada, mente embaraçada, porra foi cilada, uma emboscada. Tô baleado, mas consigo andar. Não foi dessa vez, não conseguiu derrubar. Vou desentocar os ferros, vou me armar. O chicote vai estralar quando nós se trombar. Na febre, tipo Fred, tipo Jason, com 2 quadradas cromadas. Smith Wesson, escuto choro, vozes, barulho de sirene. Rosto de sangue, distúrbio na mente, louco, inconsequente pra catar minha presa. Cena perfeita, vai morrer a família inteira. Sinto frio, arrepio, sensação de poder. Ao mesmo tempo, sinto sangue escorrer. Que Deus me acompanhe, tô sozinho na missão. Em meia escuridão, descendo o escadão. É, plano bolado pra cumprir meu papel. Mente assassina pra matar seu bacharel. Na ilha, só quem ripou é que sabe da maldade e crueldade que mora atrás da grade. Foi a minha faculdade, desde pivete, 121, uma pá de 157, sem dó, mó, apetite pra matar, tipo um pitbull na seca pra atacar. A questão é de honra, não posso deixar no gelo. A cena vai ser triste, vai ser daquele jeito. Cata a moto e vou fincar, de encontro com o alvo. Não pega nada, vou forjar um assalto. Tô meio desnorteado, sinto a pele queimando. Escuto o choro da minha mãe, soluçando, me chamando. É pra esquerda? Não, não, é pra direita. No final dos calipau, na rua estreita. A vingança vai ser feita, acender, bater a fita. É sem ideia, quando o assunto é polícia. Igual urubu na carniça, sedento de fome. pente por pente, vamos ver quem é homem. Portão aberto, a luz do quarto tá acesa. Mó chuva do caralho, vou catar sem defesa. Melhor sua mãe chorar antes que a minha. Sentimento de revolta, o clima é de agonia. Mó tontura, mas não, não vou desistir. Tempo fechado, não tem pra onde fugir. Persisti, insisti, consegui invadir o quarto. Mulher chorando com os filhos e o busão desarmado. Vai caralho, vai, fica ajoelhado. Vai pagar com seu sangue, sem direito advogado. Aí, cê não é o pandemônio? Aqui, ó. Calma, calma. Olha o doutor aí, ó, vamos perguntar. Doutor, doutor, fala, fala, como é que tá meu filho, doutor? Fala, fala. Calma, senhora, seu filho tá sob efeito de sedativo, por isso tá delirando. Ele não corre risco de morte, mas infelizmente ele pode perder algumas funções e vai ficar paraplégico. Não, pelo amor de Deus, não, isso não pode acontecer, não.